Olá, aqui é o professor Ricardo Rodrigues. Estamos apresentando esse curso de Logística Portuária e Intermodalidade aqui na internet. Espero que gostem. Obrigado. Essa é a quinta aula de uma série de seis do curso de Logística Portuária e Intermodalidade. Nesta quinta aula, apresentamos na primeira parte a integração de acesso e movimentação de carga. No segundo bloco, uma discussão sobre os modais de transporte. No terceiro bloco, o impacto dos modais de transporte na competitividade da economia brasileira. O sistema de transporte é aquele que tem o maior custo no conjunto dos custos logísticos. Os tipos de produtos carregados pelo sistema de transporte são as commodities, minério de ferro, grão e cimento, e os contêineres. A maior estratégia na gestão de transportes atualmente é a intermodalidade, ainda incipiente no Brasil. O sistema de transporte precisa ser entendido como um sistema organizado, dividido em partes, via, veículo, controles e terminais que cooperam para o bom funcionamento do sistema. A principal característica do sistema de transporte é ele ser cíclico. Parte de uma origem, vai a um destino e volta à sua origem. Essencialmente, a administração e gerenciamento dos transportes é administrar esse ciclo. O gerenciamento desse ciclo dos transportes é alocar a quantidade da frota, a oferta, à demanda ou passageiros e cargas. O instrumento básico da programação do ciclo dos transportes é a programação do horário de transportes. Essa tabela é a transparência das operações do sistema aos usuários e revela sua capacidade de operação. Alocando a quantidade de veículos à demanda, considerando as características da via, do veículo, do sistema de controle operacional e dos terminais. Um dos objetivos da intermodalidade é a integração de todos os sistemas de transporte que operam na cadeia de suprimento, criando novas rotas onde, sem essa integração intermodal, elas não existiriam. A questão aqui não é apenas a redução de custo, mas é criar rotas, melhorando a eficiência da cadeia de suprimento como um todo. A intermodalidade e a integração modal deve considerar a existência de vias de acesso, o equipamento de movimentação de carga, e a existência de partes de manobra e áreas de empilhamento da carga em caso de atrasos. E, por fim, análise e operação de terminais intermodais. Um dos obstáculos à intermodalidade é a existência de uma legislação conveniente que permita um único documento de transporte através de diferentes modais. Ou seja, um único operador será o responsável pela movimentação de carga em diferentes modais de transporte. Aqui apresentamos algumas características que diferem os modais de transporte, como, por exemplo, a capacidade de transporte do aquaviário e do ferroviário, a flexibilidade do sistema rodoviário pelo serviço porta a porta, a velocidade do transporte aéreo. As funções que caracterizam a competição entre o modal rodoviário e ferroviário são a distância percorrida e a quantidade de carga transportada. Quanto maior a distância e maior a carga, menores os custos. Nos Estados Unidos, a distância média percorrida pela carga ferroviária está entre 1.600 e 2.400 quilômetros. O rodoviário, entre 320 e 480 quilômetros. No Brasil, essa relação é exatamente oposta, carregando o sistema rodoviário e aumentando os custos de transporte. O problema de competição das ferrovias no Brasil é a sua baixa capacidade de competir na área de carga geral, onde a carga é mais valiosa. Aliado a isso, ela acaba sendo usada em distâncias mais curtas. No entanto, depois da privatização, nós vamos mostrar no vídeo a seguir a proposta, por exemplo, da ALL, que tem uma visão bastante sofisticada da sua participação no mercado ferroviário brasileiro. Para analisar melhor esse problema de integração de acesso e movimentação de carga, vamos analisar aqui o Porto de Santos, que é o foco do nosso curso. Como você pode ver, ele abrange a maior região graneleira do Brasil, incluindo a região centro-oeste, sudeste e parte da região sul do Brasil. O Porto de Santos tem que ser visto aqui como parte integrante desse sistema logístico integrado, desta plataforma logística que cobre uma área que é, digamos, um raio de 200 quilômetros em torno de São Paulo, que é a região que detém os maiores recursos logísticos do Brasil em termos da variedade de modais de transporte, recursos financeiros, produção industrial e mercado de consumo. Então, é essa macrometrópole que é o grande gerador de carga para o Porto de Santos. Dentro dessa macrometrópole mencionada anteriormente, temos a região metropolitana de São Paulo, que exerce dois papéis importantes, aquela que vai gerar carga, mercado consumidor, estabelecer as principais relações econômicas com o Porto de Santos, propriamente dito. Essas relações se dão pela convergência dos modais de transporte que vão para a cidade de São Paulo, assim como a carga que de Santos tem que ir a São Paulo para ser distribuída para o resto do Brasil. Então, a cidade de São Paulo, a região metropolitana, tem um ponto fundamental no gerenciamento dos acessos e movimentação de carga no Porto de Santos. Então, a região metropolitana de São Paulo exerce essa função de mercado gerador de carga, mercado consumidor e mercado financeiro, não só para a estrutura do Brasil como um todo, mas para a movimentação do valor dessas cargas que convergem para o Porto de Santos, para a exportação e que vem do Porto de Santos através da importação para ser distribuída no resto do Brasil. Aqui vocês estão vendo a malha rodoviária do estado de São Paulo e a sua convergência em direção à região metropolitana de São Paulo, e que passa a ser um problema para os acessos em direção ao Porto de Santos. Aqui a malha ferroviária e no quadro seguinte nós vamos explicar melhor como essa malha ferroviária gera carga para o Porto de Santos. Convergindo para o Porto de Santos, existem cinco corredores ferroviários, conforme ilustrado na figura 5. Esses cinco corredores formam basicamente o principal mercado ferroviário do Brasil, porque serve a maior região graneleira do Brasil, abrangendo os estados de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Esses corredores não são linhas individuais de propriedade de companhias ferroviárias, mas sim um pool onde todas as companhias cedem parte da sua via para compor a existência desse corredor. Portanto, é um corredor compartilhado entre as diversas operadoras do sistema ferroviário. Então, toda a movimentação de carga ferroviária vem por um desses cinco corredores institucionais. Nesse quadro você pode ver as rotas definidas por cada um desses corredores e as concessionárias que operam e que compartilham as suas vias. O primeiro corredor é do Vale do Ribeira, o segundo corredor é Brasília, Goiânia e Santos, o terceiro é Mato Grosso do Sul e Santos, e o quarto, Bolívia, Mato Grosso do Sul. E o quinto, Presidente Epitácio, a Santos. Aqueles cinco corredores são traduzidos por essas operadoras, por as linhas dessas operadoras, como estão mostrado nesse gráfico, convergindo para a cidade de São Paulo. As linhas das operadoras mostradas no quadro anterior chegam a São Paulo montando esse esquema de linhas através da região metropolitana de São Paulo. Então, os acessos são por Mogi, São José dos Campos, Campinas e Sorocaba. E a saída para o Porto de Santos é através da antiga Sorocabana e Paranapiacaba pela a antiga Santos Jundiaí. As linhas em negro desse gráfico mostram as linhas de estrada de ferro que, convergindo para São Paulo, tornam-se as linhas da CPTM, do trem de subúrbio de São Paulo. As linhas coloridas é a proposta da MRS para o ferro-anel. Como os trens de carga não podem trafegar durante o período de operação da CPTM, então essas linhas vermelhas seriam alças para poder a carga circular em conjunto com os trens de passageiro. Como mostrado no quadro anterior, através das saídas de Evangelista de Souza e Paranapiacaba, uma representando a antiga linha da Sorocabana e a outra da MRS hoje, ou a antiga Santos Jundiaí, chega-se à Baixada Santista através da linha vermelha, que é a Ferrovan, ou a antiga Sorocabana, e a linha azul, que é a MRS. Essas duas linhas convergem para os trilhos da margem direita e a margem esquerda do Porto de Santos. Em 2009, foi construído o terceiro trilho, que está mostrado em amarelo, encurtando o caminho e possibilitando que o trem não precise cortar a cidade de Santos, que é o trajeto que estava mostrando aí em verde. Como você pode notar, toda aquela convergência das cinco rotas ferroviárias, que é o maior mercado ferroviário do Brasil, convergindo para São Paulo, que acaba as linhas da CPTM compartilhando essas rotas, sendo um gargalo para o escoamento de carga ferroviária para Santos. Em relação ao transporte rodoviário, toda aquela malha vista anteriormente converge para as estradas Anchieta e Imigrantes. Os acessos rodoviários à margem direita e esquerda do Porto de Santos será feito através das avenidas perimetrais portuárias que ainda estão em construção. Atualmente é uma convergência, uma coleção de vias públicas da cidade de Santos, passando pelo meio urbano da cidade de Santos, levam ao porto. Na margem esquerda, o mesmo problema com a cidade do Guarujá, através do seu subdistrito de Vicente de Carvalho. Tanto os acessos ferroviários como rodoviários chegam aos terminais que existem no Porto de Santos, que são esses mostrados diagramaticamente na figura acima. Como vocês sabem, o Porto de Santos tem uma variedade muito grande de terminais, com uma existência enorme de diferentes tipos de equipamentos, abrangendo desde container, carga geral, até commodities como grãos e líquidos. Nessa figura é mostrada a capacidade de carga de cada margem direita e esquerda do Porto de Santos através da capacidade dos seus terminais, como mostrado aí nessa figura. Essa tabela mostra a capacidade de carga dos terminais ferroviários, tanto na margem direita quanto na margem esquerda. No entanto, por exemplo, na margem direita, a capacidade total é de 18 milhões. No entanto, só pode ser transportada a 14 milhões com aperfeiçoamentos operacionais. Na margem esquerda, a capacidade total é de 17 milhões, no entanto, só 8 milhões é que pode ser movimentado. Segundo dados da Portofer, que é o pool de agências ferroviárias que administram o acesso ferroviário ao Porto de Santos. Esta discrepância entre a capacidade do terminal e a carga efetiva que ele carrega é devido aos problemas operacionais de entrada, saída e movimentação ferroviária até chegada dos terminais. Nessa parte da aula, vamos discutir algumas características do transporte ferroviário no Brasil, onde existem 11 empresas controlando 12 ferrovias e cuja malha ferroviária é de 35 mil quilômetros. E as agências reguladoras são a ANTT, a ANTF e o DENIT. O modelo gerencial de ferrovias no Brasil já passou por três tipos de modelos diferentes. Primeiro, o inicial, através de investimentos estrangeiros, os proprietários eram empresas estrangeiras. Depois, as empresas estrangeiras faliram e todo o sistema foi assumido pelo governo federal, através da Refesa. Depois, com a privatização, passou a existir 11 empresas que controlam as ferrovias no Brasil. Essa tabela mostra a distribuição de toda a malha ferroviária brasileira através das empresas concessionárias, constituindo 35 mil quilômetros de linha ferroviária no Brasil. A maior concentração está onde existe a maior concentração de carga, que é na região sudeste e sul do Brasil, devido à produção agrícola e industrial. Essa região sul e sudeste se constitui um dos maiores centros produtores de grãos do mundo. Esse quadro é um dos maiores corredores de transporte do Brasil, que vai de Minas até o porto do Rio de Janeiro e Sepetiba. Nessa figura está mostrado os corredores do Paraná, corredor 1, Santa Catarina, corredor 2 e Rio Grande do Sul, corredor 3. Eles se conectam, respectivamente, aos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul e Rio Grande. Como já foi mostrado antes, esses são os cinco corredores que convergem ao Porto de Santos. Através da linha da MRS ligando Rio a São Paulo, se faz a conexão com o corredor de Minas e através da malha do corredor 5 se faz conexão com a malha do sistema ferroviário do Paraná em direção a Santa Catarina. Esquematicamente, você pode perceber aquele corredor de Minas expandido e sua conexão com o sistema de São Paulo e a possibilidade de usar o Porto de Santos. No entanto, esses portos mostrados nessas figuras de Sepetiba, Santos, Paranaguá, Rio Grande, eles não servem como alternativa para carga de diferentes corredores, porque toda a infraestrutura na construção desses corredores ferroviários está na conexão com esses respectivos portos. Então, a transferência de carga entre portos, se existe, por exemplo, algum problema em Sepetiba e você poder transportar a carga por Santos, é complicado e isso dificilmente acontece. Mesmo porque existe uma quantidade, uma distância muito grande a ser percorrida para chegar até esses portos como alternativa de descarregamento de carga. Esse quadro mostra a participação do modal ferroviário na distribuição de carga no Brasil. No entanto, nós podemos perceber que, a partir da privatização, houve uma sensível melhora no sistema ferroviário. Então, o fato da maior parte da carga ser distribuída por rodovia não significa necessariamente uma mudança fundamental nos custos de transporte no Brasil, comparado com outros países. Vamos mostrar isso mais adiante, através da pesquisa sobre custos logísticos no Brasil, feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que se deve considerar aqui é que os modais competem entre si por serviço ao cliente. E é isso que vai ser o aspecto mais importante na definição de custo. Ou na intermodalidade que esses modais podem ter para abrir novas rotas para novos serviços aos clientes. A seguir eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo sobre operações ferroviárias nos Estados Unidos, onde a ferrovia é bastante desenvolvida. O transporte rodoviário no Brasil é aquele que tem o maior carregamento de carga e é também aquele que faz a entrega dos produtos. Então, significa que, em relação ao sistema de distribuição, o país está totalmente conectado através das rodovias, não existindo pontos do território nacional onde não se tem acesso logístico para a distribuição dos produtos. Considerando as dimensões do Brasil, o modal rodoviário é o modal da integração nacional. Embora o modal rodoviário no Brasil seja totalmente privatizado, não existem operadoras federais ou governamentais, existe uma tremenda subutilização na administração e gerenciamento desse sistema, que não diz respeito propriamente dito à capacidade de carga na matriz de transporte no Brasil, mas como esse modal é gerenciado. Como a quantidade de autônomos é muito grande, o gerenciamento do frete acaba sendo subutilizado, porque o caminhoneiro vê no frete um salário, e com isso ele baixa o frete à custa da remuneração do capital investido no caminhão. Significa que a frota fica velha e ele não tem dinheiro para comprar um outro caminhão. Esse quadro é um exemplo de que a distribuição da matriz de transporte não é assim tão significativa na competitividade da economia nacional. Você vê que a China tem aí um desbalanceamento bastante grande, onde o modal rodoviário participa com 8%, no entanto, ela tem uma ativa competição no mercado internacional, muito maior do que a Austrália e o Brasil. E, no entanto, digamos assim, esse equilíbrio da matriz de transporte, no caso da China, é compensado pela alta capacidade dos seus portos e do modal marítimo que é usado para reduzir custos na distribuição de produtos chineses através do mundo. Um dos grandes problemas do gerenciamento do transporte rodoviário no Brasil é a pequena barreira de entrada. Basta uma carteira de motorista profissional e você pode se tornar um motorista de caminhão. A seguir eu mostro um pequeno vídeo sobre tecnologia rodoviária, especificamente sobre caminhões. Um dos grandes problemas do sistema de transporte aquaviário no Brasil, principalmente o fluvial, é a morfologia da hidrologia dos rios brasileiros, né? Na região sul e sudeste, devido à barreira da Serra do Mar, os rios nascem no Planalto e correm para o interior, né? Então, não existem rios na região sul e sudeste que, partindo do interior, se dirija ao litoral, criando uma hidrovia, que a principal função da hidrovia é ligar o interior até o litoral, até um porto, para fazer conexão com o transporte marítimo. O único sistema hidroviário que tem essa característica é do Rio Amazonas e do Rio São Francisco. Nenhum desses dois tem um nível de carga suficiente para tirar o melhor proveito de custo do transporte fluvial no Brasil. O que nós dissemos anteriormente é bem explicado por essa figura do estado de São Paulo, onde a maior, mais bem desenvolvida hidrovia do Brasil é a do rio Tietê, que liga ao rio Paraná. Como vocês podem ver, o rio Tietê nasce em São Paulo, né? Então a hidrovia vai diminuindo na medida que se aproxima de São Paulo. É justamente a movimentação oposta do carregamento das cargas, que aumentam na medida que você se aproxima de São Paulo. Então a hidrovia Tietê, ela tem um problema que é devido à morfologia da hidrologia dos rios brasileiros. Devido à Serra do Mar, os rios correm para o interior. Então, essa hidrovia ela vai aumentando até chegar à bacia do Rio Paraguai, que depois vai desaguar no Rio da Prata e chegar lá em Buenos Aires. Se nós, por um momento, pudéssemos imaginar que não existisse a Serra do Mar e São Paulo e Santos estivessem mais ou menos no mesmo nível, então essa hidrovia seria uma das maiores hidrovias do mundo, porque você poderia ver que ela chegaria ao porto de Santos e seria um fator de redução de custo no transporte de carga ao porto, que tem os problemas que nós já discutimos anteriormente. No Brasil, o sistema de transporte é regulado pelas Agências Nacionais de Transporte Terrestre, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAQ, e Agência Nacional da Aviação Civil, que é a ANAC. São agências reguladoras que tentam definir o uso e a utilização desses modais de transporte no Brasil. Esse, como você pode ver, é o mapa dos principais portos marítimos do Brasil. E como nós já discutimos em etapas anteriores, né, só aqueles principais corredores é que levam carga àqueles portos mais movimentados. Nesse quadro mostra a participação do transporte marítimo da América Latina em relação às rotas mundiais de serviço. Como vocês podem ver, a América Latina tem uma participação pequena no transporte de carga no comércio internacional. Dentro da América Latina, esse quadro mostra a participação do Brasil dividido em região sul, sudeste, norte e nordeste. Aí está a evolução da movimentação de contêineres no Porto de Santos, que tem crescido extraordinariamente. Na sequência, podemos perceber o tamanho dos terminais que operam em Santos em relação à quantidade de contêineres. Outro aspecto do transporte aquaviário no Brasil é o transporte de cabotagem. Nesse quadro mostra a quantidade de contêineres movimentado dentro do território brasileiro por navios. Nesse contexto do transporte de cabotagem, as cargas com origem em Manaus, 50% dirige-se ao Porto de Santos, fazendo com que a principal linha de cabotagem no Brasil seja Santos-Manaus, Manaus-Santos. Dos contêineres com destino a Manaus, 30% tem origem em Santos, confirmando que a maior rota de transporte de cabotagem no Brasil é a rota Santos-Manaus, Manaus-Santos. E nesse quadro mostra a tremenda subutilização das outras rotas de cabotagem que existem no Brasil. Uma das razões disso é a mesma que existe no gerenciamento do transporte ferroviário no Brasil, a existência de corredores de transporte. Esses corredores são aqueles que concentram carga e definem os menores custos operacionais. Assim, na cabotagem, o corredor principal é Santos-Manaus, devido à alta capacidade de carga. No transporte portuário, o principal é Santos, devido àquela existência das 5 rotas ferroviárias e mais a malha rodoviária de São Paulo. Tudo isso facilita a redução de custo concentrando carga para esses pontos, né? Um outro problema sério no gerenciamento do transporte aquaviário no Brasil é o calado dos portos, né? Você vê, Santos tem aí 12, 13, 14 metros de calado, Itaqui tem 27, mas é o terminal de minério da Vale do Rio Doce lá no Maranhão. De uma maneira geral, os portos do Brasil têm calado baixo, e isso define uma capacidade limitada de navios, principalmente de porta-contêineres, né? Aumentando o custo operacional dos portos, porque só navios menores e de custo operacional maior é que pode entrar nesses portos com calado menor. Esse trabalho do BNDES mostra que navios com capacidade de 1.200 TUs ou containers têm um custo diário de 16 dólares por TU, enquanto que navios com capacidade de 6.500 TUs têm um custo diário de 7 dólares e 50, né? A metade do preço. Em relação ao Porto de Santos, de acordo com os dados da Codesp, em 2003, aportaram 824 porta-containers e desembarcou-se 1.882 containers. Então, dividindo esse 1.800.000 por 824 navios, nós vamos ter aí um carregamento médio de 2.300 containers por navio que aporta em Santos. De acordo, então, com os dados mostrados pelo trabalho do BNDES acima, então vocês podem ver que o custo da operação do navio em Santos, no Porto de Santos, em média, é de 16 dólares por TU. Isso não significa que ele não receba navios com mais alta capacidade. Tem aparecido no jornal notícias de porta-containers de até 7 mil containers entrando em Santos. Mas, na média, a maior parte dos navios porta-containers que chegam em Santos carregam em torno de 2.300 containers. Nessa parte, vamos tratar do transporte aeroviário, que começa em 1927 e vai passando por várias etapas até 1989, quando começa o processo de flexibilização tarifária. Uma das consequências da liberação tarifária a partir de 89 foi a definição de novas estratégias operacionais na área do modal aéreo, criando os hub aeroportos, né? O hub aeroporto é aeroportos que compartilham rotas com o mesmo destino, né? Então, passageiros com destino a Nordeste convergem para Congonhas, porque Congonhas é o aeroporto que gera 70% dos voos para o Nordeste. Então, na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, os aviões convergem para Congonhas para compartilhar as rotas com os passageiros da cidade de São Paulo que vão para o Nordeste. Dentro desse princípio, opera o aeroporto de Atlanta, que faz o hub para todos os voos da América Latina com destino a cidades dentro dos Estados Unidos. E também outros aeroportos como Chicago, Londres e Berlim, que servem de hub para as rotas internacionais. Essa estratégia tem sido a principal para o barateamento das passagens aéreas no mundo inteiro. E o que se tem verificado no mundo inteiro é o aumento de passageiros e o contínuo congestionamento de todos os aeroportos. Então, parte dos problemas que tivemos no sistema aéreo no Brasil há uns 2 anos atrás é decorrente disso, mas isso existe no mundo inteiro devido ao barateamento das tarifas aéreas. Esse quadro mostra a localização dos principais aeroportos de São Paulo, que é Congonhas, Guarulhos e Viracopos. O interessante notar nessa tabela é que a soma das exportações e importações do aeroporto de São Paulo mais do aeroporto de Campinas é igual a 8,12% do comércio exterior do Brasil. Isso mostra a importância estratégica do transporte aéreo nesse momento de globalização. Porque, com certeza, o peso da carga é bem menor e o custo, né, de transportar essa carga, a rentabilidade dela é muito maior. Enquanto que nos outros portos, por exemplo, de Santos ou Vitória, ou que transportam commodities, você tem que carregar, fazer um esforço logístico muito grande para coletar minério e trigo e soja, para ter um equivalente do que é transportado no transporte aéreo. O que nós dissemos no quadro anterior é subsidiado por essa tabela da distribuição modal, onde a participação de carga do transporte aéreo é 0,4% do total de cargas transportadas no Brasil. No entanto, ele representa 8,12% do comércio, do movimento do comércio exterior do Brasil. O sistema dutoviário não é minha especialidade, eu coloquei aqui para compor essa apresentação sobre modal de transporte. No entanto, a seguir eu vou mostrar um vídeo da Petrobras mostrando a operação em gasoduto. No entanto, ele tem as mesmas características operacionais. A diferença é que, no caso da dutovia, o veículo é o mesmo que havia. E outra característica é que ele não tem problemas de construção, de movimentação de terra e de custo de projeto geométrico alto, porque ele vai aderindo às curvas de nível ou perfil do terreno. Com isso, você pode colocar dutos em qualquer lugar. Então, você pode ter, por exemplo, dutos que entram pelo porto de São Sebastião e vão chegar lá em Brasília, simplesmente fazendo o mínimo possível de movimentação de terra. Essa é uma das principais redes de dutos da região sudeste do Brasil, que interliga, como nós já falamos, a São Sebastião com Santos e chegando até Brasília. Então, a movimentação de obras de arte e de projeto geométrico é muito menor do que qualquer outro transporte, porque você pode simplesmente ir aderindo ao perfil do terreno com o mínimo de custo. O Brasil ainda está engatinhando nessa questão da intermodalidade para potencializar os modais de transporte e melhorar a competitividade na economia, porque, como nós dissemos antes, a intermodalidade é a junção de vários modais de transporte para criar rotas, né, que podem servir a novos níveis de serviço e redução de custo. O Brasil ainda está engatinhando nesse aspecto e a seguir eu vou mostrar aspectos de intermodalidade do porto de New Orleans, nos Estados Unidos, para vocês verem o nível de integração modal que existe lá. Como vocês podem perceber, essa integração do rodoviário, do ferroviário e do marítimo requer a existência de terminais, de a proximidade de vias, equipamentos de transporte e programação, né, desses veículos. Então, no caso dessa integração intermodal total, você vai conectar rodovias, ferrovias e rotas marítimas, né, para que, digamos, o porto de Manaus seja ligado ao porto de Santos e mais potencializado por todas as rotas de todas as operadoras que atuam no porto de Santos, mais a integração com as operadoras ferroviárias e rodoviárias, de maneira que uma carga saindo de Manaus pode ser levada à China, ou uma carga saindo do Triângulo Mineiro, passando por Santos, pode ir à Europa, e assim por diante. Então, como disse para vocês, a integração modal a partir do porto de New Orleans é intenso, conectando as transportadoras rodoviária, ferroviária e fluvial, de maneira que você pode ter, então, rotas criadas a partir, digamos, no Canadá, lá em Vancouver, conectando ao Chile, ao Peru, a Santos ou aos portos brasileiros. Com isso, você está potencializando a carga lá do norte do Canadá e passa a ter uma opção modal que, eventualmente, vai pelo canal do Panamá e abre uma outra rota que pode ter um custo menor ou uma outra oportunidade de prestação de serviço. E se estende por Toronto e por todas aquelas cidades, Chicago, todas aquelas cidades dos grandes lagos americanos. Então você vê que a capacidade da integração modal é abrir rotas, né? Nesse caso, ele abre duas rotas, porque uma vai pela costa brasileira e a outra pelo canal do Panamá, através da costa oeste da América do Sul. Então, as estratégias americanas de intermodalidade em torno do porto de New Orleans inclui a rede ferroviária, que você está vendo aí nesse mapa, potencializando rotas de produtos de toda essa região dos Estados Unidos, mais o Canadá. As operadoras ferroviárias somam-se às empresas de serviços fluviais que potencializam aquela intermodalidade, convergindo para o porto de New Orleans. Então, você está vendo que New Orleans carrega a hidrovia do Rio Mississippi, que corta o centro dos Estados Unidos, que é a região maior região graneleira do mundo, e potencializa isso com as estradas de ferro que puxam carga das duas costas. E a seguir eu vou mostrar um vídeo sobre o porto de Los Angeles, que mostra parte dessa integração modal que eu estou falando aqui.